Você está ouvindo Central da Biografia. Que legal ouvirmos essas canções maiúsculas, sensacionais, mas a gente dá sequência no Central da Biografia, destacando que as canções auditórias do álbum, 5 ao todo, foram compostas por Jorge nos últimos 2 anos. São letras autobiográficas, experiências que vivenciei. Agora, já estou escrevendo mais sobre outros fatos e situações. Eles preferem temas românticos, com ritmos mais animados. É uma mistura que dá certo. A turma se diverte no show e também pensa na mensagem. É o caso de Querendo Te Amar, preferida das meninas, uma declaração de amor em tom pop. Jorge, porém, não esquece das composições românticas, Castigo e Fogueira, por exemplo, sobre desencontros amorosos e de tanto te querer. Um lamento saudoso por alguém que se foi vão ajudar os fãs a confortarem os corações machucados. Matheus também tem a canção Traz Ela de Volta Pra Mim, de autoria própria, além das canções Me Leva, de Marcelo de Nelza, Te Amo Tanto Que Nem Sei, de Priscila Baruti. É muita música boa, não é, gente? Atrás desse sorriso que me deixa fissurado em você, é um misto de desejo e vício. Já tentei, mas não consigo entender. Toda vez que eu te encontro, sinto os pés fora do chão. Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei já era amor, eu não imaginava. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei já era amor, eu não imaginava que eu fosse querer. Era você, pra que entender? Eu tô amando você. Não consigo dizer não. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei já era amor, eu não imaginava. Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada. Quando eu notei já era amor, eu não imaginava que eu fosse querer. Era você, pra que entender? Eu tô amando você. Chegamos ao final da primeira meia hora do Central da Biografia, destacando hoje Jorge e Matheus. Daqui a pouco o Negrão volta, me espera. Central da Biografia. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação.

chegamos ao final do Central da Biografia com essas feras, Jorge e Matheus. O Negrão aqui deixa um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, sempre absolutamente agradável. A gente se encontra no próximo Central da Biografia. Um grande beijo. Tchau, gente. Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.